117 autorizada, Niere de colapso, chama 0, vento 0, 90 graus, 10 nós. Livre Niere de colapso, 0, 0, 0, 0. Do Alcatraz frequency 118.95 and Kennedy Jones 011. Decolado 104, controle agora em 120.8. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Tá 3197. Controle Salvador, tá 3197. Boa noite. Tá 3197, muito boa noite. Contato radar decolagem, sinal 360. Após 2000 pés, vai voar direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 Leda, Leda Bridge, tá 3197, nível 360. Oscar, Oscar, Echo, Juliet, Alpha, clear, line up and pick up runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Charles Oscar Echo Juliet Alpha, Airborne ET 18, contact Summit Approach Control, frequency 120, decimal 8. Approach on 208, Juliet Alpha, bye. Another approach, good evening, Oscar Oscar Echo Juliet Alpha, on Bombay departure. Oscar Oscar Echo Juliet Alpha, good evening, radar contact on the departure, climb flight level 390, moment departure, Gibbet transition. Roger, climb flight level 390, moment departure, Gibbet transition, Oscar Oscar Echo Juliet Alpha. Zona 97, chame Recife 1251, alternando na 3325. Certa 3197, uma boa noite. Boa noite. Salvador from Moscow Sky Code Juliet Alpha. Go ahead. From prison position, may we set course direct to Gibbet to avoid? You're clear to avoid deviation. Do you have deviations ahead? Affirm, Moscow Sky Juliet Alpha. You're clear deviation and you stand by now to Gibbet position. Stand by for coordination. Roger, clear to for deviation and standing by for direct to Gibbet, Moscow Sky Code Juliet Alpha. Juliet Alpha? Juliet Alpha, go ahead. It's cleared now, direct to Gibbet position. Roger, direct to Gibbet position, Moscow Sky Code Juliet Alpha. Juliet Alpha, Oscar Echo Juliet Alpha, contact now Hitchin Center, 125.45, if unable, 126.85. Controle Salvador, azul 4070, boa noite. Libra 200 para 150, tá bom. 4070 do azul, muito boa noite, adiciona identificação, desça para 3 mil pés, ajustado 10010, 1011 altímetro na Prodiduna. Cliente, autorizado na Prodiduna, desceu para 3 mil, ajustado 10010. Romeo 3, Brasília 360. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Brasília, 360, rota Pizarro 17, decola 10, curva direita, no perfil da Arbo, Elefa, terceira ferrovia. 5142 do código transponder, controle da PL 120.8. Deixa eu repetir o transponder. 5142, 5142, o código transponder. Portão 10, chame o código pronto, posiciona. Duna, o ajuste 1011. 199, prossiga. 11. Duna, 100 para BH. Um minuto. Boa noite, boa noite. Autorização para Guarulhos. 5, 1 minuto, 360, para a subida da El. Rumba 99, autorizado BH, uma centena, planinha conforme. Rota conforme plano. Decola da 10 com curva direita, inicialmente no perfil da Coral. Coral Ilhéus, em Ilhéus, segue conforme plano. 5140 transponder, controle opera 120.8. Base militar, tem nível de acionamento, sem táxi. Gente, a intenção do rumba é decolar a partir da interseção ou decola a cabeceira? Então, táxi está aprovado inicialmente, táxi hotel, e na táxi hotel vai chamar a torre 198.95 para ingresso e decolagem, ajustado 1091. Identificação dessa 050 para a Didona. Nossa, oficial, só um minuto. Voo no 885, cópia. Guarulhos 360, rota com Fábio plano, brilha, piso Lula no meio, abra rota Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda Porsche, Leda voa bridge, nossa certa aerovia. 51145 transponder, controle opera 120.8. Confirmando a saída da Euleda, curva direita da 1-0, na da Euleda, após Leda, voa bridge. E já intercepta o Pizulo 16, o senhor considera o Pizulo 10. E controle, a frequência de controle mantém 120.8. É, só confirmando, da Euleda, após Leda, bridge. São 9, chame quando pronto, pode falar. Exato, semitaxi. Oscar Golf Sierra. Confirmando uma centena PH, confirme o pai de se conta, a pista que vai tentar utilizar. Certo. Golf Sierra, confirmando uma centena, confere, pronto, cópia. Já do BH, uma centena, inicialmente na Coral, após Dendi, Arubi, conforme plano, decola no 7, curva direita, no perfil da Coral, e após conforme plano. 51123, transponder, controle 120.8, o Oscar Sierra. Ativo, qual o POB? Hora 1, 6 horas e confins. Sim, só confirmando o transponder 5123 e chame agora a torre indo no 8.95 para acionamento e táxi de colagem, ajustado 1011, bom voo. estabilizado, azul 4070. Azul 4070, completa sinal torre 1895. 1895, obrigado pela atenção, bom fim de semana. Igualmente, bom pouso. Na 3858, desce para 2000 pés, 1011, livre sinal ILSC, repasse estabilizado. Desce para 2011, portaria estabilizado para 3858. CNR 63110, descendo agora para 3000 pés, ajustado 1011. 3000 pés, 1011, 6390. Três de pouso. Pesado descida para o 50, chegada Mária, acione identificação. Nessa baixada travada, 4070 azul. Prontinho. Travada agora, 5 milhas, azul 4070. Azul 4070 avistado, livre pouso, pista 10, vento 0, 80 graus, 10 mais. Sente livre pouso, azul 4070. Chegou o Serra, autorizado até a Papá, na Papá, chame para ingressar no 7, o QNH 1010.